Sessão 44 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Catarina Miller. Outro por Cortês Rodrigues. Passo triste no mundo, alheio ao mundo. Passo no mundo alheio. Sem o ver. E, místico, ideal e vagabundo, sinto erguer-se minha alma do profundo, abismo do meu ser. Vivo de mim, em mim e para mim, e para Deus em mim ressuscitado. Sou saudade do longe donde vim, e sou ânsia do longe em que por fim serei transfigurado. Vivo de Deus, em Deus e para Deus, e minha alma, sonâmbula esquecida, nele fitando os tristes olhos seus, passa triste e sozinha olhando os céus no caminho da vida. Fui outro e outro sendo, outro serei, outro vivendo a mística beleza, por esta humana forma que encarnei, por lágrimas de sangue que chorei, na terra de tristeza. Espírito na dor purificado, ser que passa no mundo sem o ver, em esta pobre terra de pecado, amor divino em Deus extasiado, o meu ser é não ser em outro ser. Lisboa, 1914, fim da sessão 44.